querendo te ver. Só não desliga o celular pra não dar na cara. Sei que vão saber que eu estou na fala. Mas se alguém ligar, eu não posso atender. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, muito bem. Vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. A minha querida Ana Paula Pereira em Nova Ponte, Minas Gerais, também ouvindo o nosso programa. A meu amigo No, da Oficina em Carolina, Estadão do Maranhão, ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês e muito obrigado, viu? Aos amigos da Rádio Ambiental FM, meu amigo Claudemir Gomes, aí em... Claudemir Gomes, a todos vocês, muito obrigado, viu? Todo mundo ouvindo o nosso programa aí pela Rádio Ambiental FM em Foz do Iguaçu, no Paraná. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? A todos vocês. A minha querida Vânia Rocha, ela comanda o programa Impacto Sertanejo em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, todos os sábados, às 5 da tarde. Audiência fantástica. Muito obrigado a todos vocês. Os amigos da Rádio Central Mix, em Centralina, Minas Gerais, meu amigo Edivaldo César, todos vocês aí da Central Mix, em Centralina, Minas Gerais. Todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo pelo Brasil afora, né? Ednei e Edmar cantam Eu Apago o Fogo Dela. Meu amigo, trinca feio pro seu lado. Se não dá conta o fogo dela, eu apago. Meu amigo, é só você liberar ela. Não sou bombeiro, mas apago o fogo dela. Meu amigo, trinca feio pro seu lado. Se não dá conta o fogo dela, eu apago. Meu amigo, é só você liberar ela. Não sou bombeiro, mas apago o fogo dela. Eu sou um cara muito bem alimentado, boa saúde, sou um macho bem tratado. Não sou você que só anda enchendo a cara, o seu normal é viver embriagado. Mas meu conselho pra quem tem mulher bonita, principalmente quando é o pé de cana, você vai desmaiar lá no terreiro, eu vou dormir com ela lá na sua cama. Meu amigo, trem tá feio pro seu lado, se não dá conta o fogo dela eu apago. Meu amigo, é só você liberar ela, não sou bombeiro, mas apago o fogo dela. Meu amigo, trem tá feio pro seu lado, se não dá conta o fogo dela eu apago. Meu amigo, é só você liberar ela, não sou bombeiro, mas apago o fogo dela. Eu sou um cara muito bem alimentado, boa saúde, sou um macho bem tratado. Não sou você que só anda enchendo a cara, o seu normal é viver embriagado. Mas meu conselho pra quem tem mulher bonita, principalmente quando é o pé de cana, você vai desmaiar lá no terreiro, eu vou dormir com ela lá na sua cama. Meu amigo, trem tá feio pro seu lado, se não dá conta o fogo

Muito bem, a minha amiga Maria Clara, engenho de dentro do Rio de Janeiro, vindo do Mundo Sertanejo. A Rosalva Lúcia, em Roda Velha, Bahia, um beijo pra você, Rosalva Lúcia, a todos vocês, amigos de Roda Velha, todo mundo sintonizado aí na Rádio Destaque FM, obrigado pelo carinho de vocês, viu? A Cássia Santos, em Santa Luzia do Paruá, sempre comigo no Facebook, diz que não perde o programa. Um abraço a todos vocês, amigos, o William Policarpa, Marlene Moraes, a todos vocês, amigos, da Tropical FM, exibindo o Mundo Sertanejo todos os dias às 7 horas da manhã. E também a nossa querida parceira, a Pindorama FM, o Cacá, todos da equipe, exibindo o nosso programa em Santa Luzia para toda a região, né? Meu amigo Rick Jambers, em Assis, interior de São Paulo, também ouvindo o nosso programa. A Daniela Rodrigues, em Porto Nacional, no Tocantins, ouvindo o Mundo Sertanejo. Ah, vamos em frente, Lucas e Calil cantam Quero Seu Amor. Volto pro seu coração, buscando o amor que perdi. Cansei de ficar por aí, tentando uma nova paixão. Será que é imaginação? Será medo da solidão? Será Mundo Sertanejo. Muito bem, muito bem, muito bem, minha querida Zilda Silva em Mata Verde, Minas Gerais, muito obrigado, ao sintonizada na rádio Talismã FM, um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, a Vivi Farias, em Formosa, Goiás, ouvindo o Mundo Sertanejo, muito obrigado, viu? É, meu amigo João Alves Rocha, em Gurupi, no Tocantins, Rádio Araguaia FM, obrigado pelo carinho de vocês, viu? Minha querida Érica Cristina em Rondônia, um abraço a todos vocês, viu? A Carla Toscano, no Rio de Janeiro, também, não perde um só Mundo Sertanejo. A Betinha, a Lacir, a Maria e a todos vocês, amigos aí de Vargem Grande do Rio Pardo, todo mundo ouvindo nosso programa pela Rádio VGFM, a Ivonildes em Orizona, Goiás, obrigado pelo carinho, tá bom? A todos vocês, amigos do Brasil inteiro, meu amigo Fábio Carvalho, rádio daqui.com.br, ele é coordenador aí em Goiânia, muito obrigado, ele pede para mandar alô pra Laura Zaine em Aparecida de Goiânia, ela acorda cedinho, ouvindo o Mundo Sertanejo às 6 da manhã, muito obrigado, viu, Fábio Carvalho, todos da equipe da Rádio Daqui, de Goiânia, exibindo o nosso programa. A Ana Carla Jacob, é a cantora, a gente está sempre tocando aqui as músicas dela, né? Muito obrigado, viu? Meu amigo Fabrício, aí do Conjunto Cruzeiro do Sul, em Goiânia, né? Ouvindo o nosso programa, muito obrigado, viu? A Aline Martins, em Senador Canedo, ela trabalha no Goiás Carnes, né? Todo mundo ouvindo o nosso programa aí em Goiânia. Vamos em frente, quem canta bonito agora, encerrando o programa de hoje. Muito obrigado a todos pelo carinho, boa semana para todo mundo, muita paz, muito amor. Se for ir para as baladas, não beba para dirigir, tá bom? Rafael Silva, de Brasília para o Brasil inteiro, encerra o programa cantando bonito, seu novo sucesso Sobrenatural. Tchau, Brasil! Eu tenho defeitos, não sou perfeito, sou apenas ser humano. Sou igual a outros homens, a diferença é que eu te amo e não vou te deixar. Nosso amor tá escrito na terra, no céu e nas ondas do mar. É sobrenatural o que eu sinto por você. É fora do normal, não tem como esconder. Não sou o melhor homem do mundo, mas faço tudo pra te agradar. Você é minha outra metade, é meu dia, meu céu, meu ar. Eu tenho defeitos, não sou perfeito, sou apenas ser humano. Sou igual a outros homens, a diferença é que eu te amo e não vou te deixar. Nosso amor tá escrito na terra, no céu e nas ondas do mar. É sobrenatural o que eu sinto por você. É fora do normal, não tem como esconder. Não sou o melhor homem do mundo, mas faço tudo pra te agradar. Você é minha outra metade, é meu dia, meu céu, meu ar. É sobrenatural o que eu sinto por você. É fora do normal, não tem como esconder. Não sou o melhor homem do mundo, mas faço tudo pra te agradar. Você é minha outra metade, é meu dia, meu céu, meu ar. Você é minha outra metade, é meu dia, meu céu, meu ar.